é difícil respirar. Quando dói o coração, é difícil de sorrir. Quando não se tem razão, e essa tristeza que invade o meu ser não pode abalar minha fé. Quando o vento soprar e a chuva cair, se o sol se esconder, não importa pra mim. Tenho mais que louvar a ti. Quando o vento soprar e a chuva cair, se o sol se esconder, não importa pra mim. Tenho mais que louvar a ti. É difícil respirar dói o coração, é difícil de sorrir. Quando não se tem razão, e esta tristeza que invade o meu ser não pode abalar minha fé. Se esconder, não importa pra mim. Tenho mais que louvar a ti. Quando o vento soprar e a chuva cair, se o sol se esconder,